Se eu pudesse te apagar de mim e nunca mais lembrar, cada verso que escrevi me fazia acreditar. Se eu pudesse deixar você pra trás e nunca mais estar nos lugares em que estivemos e que não vamos voltar, eu já não te encontro mais. Porque isso tudo me faz mal. Estamos tão distantes. Vai, vai passar. Preciso me isolar bem longe. Vai, vai passar. Existe um lugar onde eu possa nos meus sonhos te deixar quando eu despertar. Pudesse te esquecer assim, e o vento te soprar pra bem longe dos pensamentos que insistem em ficar. Se eu pudesse dizer chegou ao fim, ver tudo acabar, não ter medo de olhar pro que eu vivi, saber recomeçar, eu já não te encontro mais. Porque isso tudo me faz mal. Estamos tão distantes. Vai, vai passar. Preciso me isolar bem longe. Vai, vai passar. Existe um lugar onde eu possa nos meus sonhos te deixar. Vai, vai passar. Preciso me isolar bem longe. Vai, vai passar. Existe um lugar onde eu possa nos meus sonhos te deixar quando eu despertar. Quando eu despertar. Se eu pudesse te apagar de mim e nunca mais estar nos lugares em que estivemos e que não vamos voltar.